mesmo que as dores venham me impedir. O paraíso, eu digo, amigo, venha comigo e não desistir. Pro paraíso, és o sorriso dos que esperam.